vem junto a mim ouvir a canção feita na solidão. Põe teu ouvido na palma da mão, assim no meu coração. Se tu crês que o céu distante chora a luz do luar, chora a luz do luar e goteja em teu semblante por não me veres chorar. Tu não me vês chorar. Se crês que um anjo agora é quem canta com saudades de ti, sua canção é que te encanta e chama por ti. Ele sabe que o meu pranto chora o meu mal de amor, chora o meu mal de amor, e sua voz é o meu canto que chora a minha dor, que chora a minha dor. Ouve então no luar de encanto, na canção que eu fiz, implorando-te no meu pranto, vem me fazer feliz, vem me fazer feliz.